Gente, vai começar agora a batalha do Telizaga. Se não for pedir demais, eu quero duas mulheres aqui que metem dança de verdade o pagodão. Cadê? Vem, meu amor, vem. Duas mulheres vão meter dança aqui. Quem é? É a Lourinha? Vem, mãe, vem. Bota ela aqui. Cê é nova. Sobe pra meter dança. Seja bem-vinda. Pode ficar à vontade, meter dança, meu. Segura o celular dela aí, segura o celular dela. Gostou do dele, ela gosta do Zaga. Eu gosto do dele. E chegou. Fica à vontade, tá? As meninas, minhas dançarinas, podem ajudar também. Pode meter dança, tá? Vai começar a batalha. Aí. Desfile maluco Calvin Klein. Compassada de rainha de bateria. E foi. Modelo abusada. Parou. Dancinha do Manuel. Batedeira investida. Risada sem graça, nada a ver, e foi. Marcação vertical, câimbra giratória, close pra foto. Parou, isso, subiu, e dele. Quincada lateral, movimento confuso, e dele. Quincada e zaga jogou, e dele. Dança no pomo, troca da de braço com quincada lateral, e zaga. Dança no Manuel, batedeira invertida, jogou, empinou. Joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado. Olhou pra cara da amiga, meu Deus, era sem graça. Jogou, e dele, e zaga, e dele. Deus, era sem graça mais uma vez. Olhou pra cara do bofe, disse que não, não quero. Cala a boca, e agora, e dele. E vai, e sobe, e zaga, quicadinha. E dele, e puxa, e zaga, e zaga. Oi! E zaga, e zaga, e zaga, e zaga, e zaga, e zaga, e zaga. Ei, zaga, zaga, zaga. De direita, cala a boca, piscadinha, foi. Vira do dedo, vai, bota na boca, tira da boca, dá uma sentada, dá uma quicada, bota na boca, tira da boca, vá, vá, vá, vá, vá. Zaga, e zaga, e zaga, e zaga, e zaga, e zaga, e zaga, e zaga, e zaga, oi, zaga, e zaga, e zaga, e vira o rapetão, agora e mete dança, mãe. Vai, vai, vai, vai, vai, e zaga, zaga, zaga. Zaga, zaga, zaga, zaga, ele zaga, zaga, ele zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga. Vamos no swing, vem! Pau que nasce torto, nunca se direita. Cala a boca, piadinha, jogou e foi. Ah, sim, ok. Vai, bota na boca, tira da boca, bota na boca, dá uma picada, bota na boca, tira da boca, dá sentada, e zaga. E zaga, e zaga, e zaga, e zaga. Não para não, Júnior. E zaga, e zaga, e zaga, e zaga, e zaga. Acelerou, acelerou, acelerou, vai, vai. E zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga, zaga. Oh. Que delícia, que delícia.